inconsciente dizendo não, meu coração me dizendo sim, e diz você pra mim. Conexão Sertaneja, Humberto e Ronaldo, Consciente Coração. Também tivemos Helber e Alan na Boca do Litro, aqui na Melhor e Mais Ouvida. Abração pra todo mundo conectado com a gente. Abração pro pessoal sintonizando a nossa programação no carro, em casa, no trabalho, em todo lugar. E agora eu trago Nayara Azevedo, A Nova Onda. O Conexão Sertaneja também está no Face. Acesse facebook.com/conexãonorádio e curta nossa página. Estica o braço, esvague o outro, faz um movimento com a mão na camisa e na cintura. Estica o braço, esvague o outro, faz um movimento. Vai! Esse é sucesso, repertório novo na Yara Azevedo. Simbora! Vem! Tá virando vitamina, esse som batendo forte, vai subir a adrenalina da galera. Ei, vem chegando que a dança tá rolando, o movimento é com a Nayara Azevedo, que mais vai beber. Estica o braço, esvague o outro, faz um movimento com a mão na cabeça e na cintura. Estica o braço, esvague o outro, faz um movimento. Ele tá afim, ela quer dançar, ela quer curtir. Ele tá afim de namorar, ele tá afim, ela quer dançar, ela quer curtir. Ele tá afim de namorar. Estica o braço, esvague o outro, faz um movimento com a mão na cabeça e na cintura. Estica o braço, esvague o outro, faz um movimento. Estica o braço, esvague o outro, faz um movimento com a mão na cabeça e na cintura. Estica o braço, esvague o outro, faz um movimento. Tá virando vitamina, esse som batendo forte, vai subir a adrenalina da galera. Ei, vem chegando que a dança tá rolando, o movimento é com a Nayara Azevedo, que mais vai beber. Estica o braço, esvague o outro, faz um movimento com a mão na cabeça e na cintura. Estica o braço, esvague o outro, faz um movimento. Ele tá afim, ela quer dançar, ela quer curtir. Ele tá afim de namorar, ele tá afim, ela quer dançar, ela quer curtir. Ele tá afim de namorar. Estica o braço, esvague o outro, faz um movimento com a mão na cabeça e na cintura. Estica o braço, esvague o outro, faz um movimento. Estica o braço, esvague o outro, faz um movimento com a mão na cabeça e na cintura. Estica o braço, esvague o outro, faz um movimento. Vai! Estica o braço, esvague o outro, faz um movimento com a mão na cabeça e na cintura. Estica o braço, esvague o outro, faz um movimento. Estica o braço, esvague o outro, faz um movimento com a mão na cabeça e na cintura. Estica o braço, esvague o outro, faz um movimento. Vai! Peça sua música pelo e-mail pedidosconexãosertaneja@hotmail.com. Chora, chora, que eu vou pra você. Pede com jeitinho, quem sabe a gente. Chora, chora, eu vou pra você. Pede com jeitinho, quem sabe a gente pode se entender. Passou, vou dar outra chance para nosso amor. Pra que ficar fazendo drama? Foi só uma briga à toa. E na boa, o coração perdoa. Mas se tiver arrependida, vai ter que me provar. Eu quero ver você chorar, chorar, chorar. Eu vou.